estabilizado, Felipe 5-2, mas estabilizado. Salvador, boa noite, 8-8. Boa noite, 8-8, boa noite, continua a aproximação. Aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5. Bom, 1-8-8-8, cheque, trem, livre, pouso, pista no zero, vento 160 graus, 07 nós. Abaixar travado de pouso, 1-8-8-8. Oi, chegada bom, se desça para nível de voo 070, ajuste no 0, no 5. Azul 4-4-8-8, decolada 04, chame o controle em 1-2-0-8. Controle em 108, azul 4-4-8-8, boa noite. Controle Salvador, azul 4488, decolagem, boa noite. Azul 4488, boa noite. Contato radar, sub, mantenha 350, sai da POCA. Fábio 350, sai da POCA, azul 4488. Estabilizado no ILS X-Ray, TRIP-5218. TRIP-5218, complete final do procedimento, chame torre, 1-8-95. 118-95, TRIP-5218. Oi, Salvador, boa noite, é o TRIP-5218, passando externo, baixado e travado. TRIP-5218, boa noite, continue em aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5. Aguardando pista livre, TRIP-5218. Gol no 888, no solo 06, libere a direita e chame o solo em 1-2-1-9, reporte livrando. Gol 1170, reduce to final approach. Reducing to final approach, go 1170. Trip 5-2-1-8, livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 06. Livre pouso, pista 1-0, trip 5-2-1-8. Apatango, Mike, Charlie, Alfa, chegada Maris, desça para nível de voo 050, ajuste no 0, no 5. Mike, Charlie, Alfa. Gol no 723, desça para 4, meu pé, permanece o ajuste no 0, no 5. 4000 mil, uma 73. Localizer, go 1170. Go 1170 tower, 118.95. 1895, go 1170. Salvador Tower, go 1170. Establish IMS approved. Bend here down market and runway in sight. Go 1170, continue approach, stand by clearance to land, KNH 1015. Okay, stand by to land, clearance to land, 1015, go 5218 no solo 09, libera direito, chama o sol ali 1219. Tire pra essa, próxima direita 1219, 5218. Salvador, 3518, Livrona Eco. Boa noite, 3518, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, prevista posição 05 do pátio 3, atento ao balizador. Tente Alfa, Kilo, pátio 3, previsto 05, 3518. Alterna, 125, decimal 45. Recife 1685, 12545, azul 4488, boa noite. Boa noite, bom voo. Cara. Salvador, eu tenho 3305, por espectroamento, gate 6. Está livre, dá 3305, chame táxi. Chamando a táxi, tenho 3305. Walton 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, runway 084. 04, 352, 18, agora modificou, posição 4 do pátio 3, ok? Ciente para a posição 4, 352, 18, grato. Ótimo. Go 1170 on the ground at 11, locate runway by your right and contact ground 121-90. 1170. Evening 1170, approach taxi via Alpha, come before taxi Juliet. Alpha, Salvador, o Trip 5515, boa noite. Trip 5515, boa noite. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. Ciência, aguardando autorização de pouso. Trip 5515, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 079. 555, ciente, baixado e travado. Europa 084, airborne at 14, contact Salvador, departure 120.8. 120.8, Europa 084, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, radar contact. Puka departure, climb level 350. Puka departure, level 350, Europa 084. Salvador, o TAM 3305 estacionado, pronto para o táxi. Temos 115 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Natal. Pátio Índia, ponto espera, torre 118.95, altímetro 1015, bom voo, boa noite, TAM 3305. Pátio Índia, 118.95, o TAM 3305, bom trabalho. One 70, confirm if you do have inside the traffic airbus 320 of Tank Company next to ABIN 1006. Okay, traffic inside. Go 1170 after the traffic has passed. Clear to Tank via Juliet to stand 09er and pay attention to the vehicle car next to stand 08. Follow it until gate 09er. Go 1170. Okay, after that, you proceed to 09. You pay attention to follow. Trip 5515, no solo de 16, libera direito, chama o solo 1219. 129, 5515. Solo, Salvador 5515, livrou pista, vai direto na Alfa. 5515, boa noite, táxi via Alfa, pois Kilo, pátio 3, posição 03 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03, 5515. Afirmativo, queria perdoar, não lhe avisamos, estamos tentando desviar a direita, mas já estamos retornando a posição pro de pelo. Vai na pro de Duna, repassabilizado, gol no 723. Afirmativo, pro de Duna. Salvador, boa noite, SAM 3178, informação alfa. SAM 3178, acione identificação, boa noite. Chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 095. 050 no 095, pode voar, está, seu Mari? Mantém inicialmente o perfil número 3 na aproximação, SAM 3178. Salvador, muito boa noite, o 5009 azul, informação Alfa, Guarulhos, 320 para qualquer. SAM 3305, decolada 109, chame o controle 120.8, bom voo. 208, SAM 3305, obrigado, boa noite. Zulu 16, até Belo Horizonte, para o hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços, colada 10, com curva direita na subida da El. Após Voa Leda e após Motiva, subida da El, transição Motiva. Aciona 5050, controle 120.8. Autorizado, Guarulhos 320, conforme. Via para o Zulu 10, bridge para o Zulu 6, bravo até o Zulu, trive, posso. Vai decolar da 10 com curva direita na da El, Leda, após Voa direto Motiva. 5050, código transponder, 1208, controle, 5001. Metas do 5001, no portão 8, chame pronto, puxa back, acionamento. Confere, portão 8, chama quando pronto, 5001. Salvo, 35393, João Pátio 3, para puxa back, acionamento. Livre, 35393, chame táxi. Para táxi, 393. Complete o nosso procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, 9723, obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Papatango Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, permanece o ajuste no 095. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. 2000 pés, responsabilizado, Mike Charlie Alpha. Torre, boa noite, chegou na 723, estabilizado ILS X-Ray. Voa na 723, boa noite, continue a aproximação, reporte de pouso, baixado travado, no ajuste no 05. Baixado travou, passando Simbra no momento, na 723. Na 723, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, na 723. 9890 Guarulhos, copiou 3430. 9890 Guarulhos 340 aprovado, via Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge após intercepta Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Poços. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Subida da El, transição Motiva. Aciona 5054 e o controle 120 decimal 8. Parte 3, chame pronto, Rio 9810. Graças ao Rio 9810. Saldo 3513 para ataque, autonomia de 4 horas, 54 ao POD, alterna Natal. Marcador externo, trem de pouso baixado, travado, ajuste na 015. No externo, cancelar uma fase pela direita para 17. Gente, reporte para o cancelamento, Mike Charlie Alpha. Palavra reportada. Gol 1723 no solo de 25, libera direita e chama o solo 121 do sinal 9. Direita 219, boa noite, gol 1723. Salvador, boa noite, Gol 1723, Livrão. Boa noite, 1723, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 1723. Alfa. Matiane Alfa, cancelar 226, autorizado circuito da 17 pela direita, reporte na final. Matiane Alfa, reporte na final da 17. Torre Salvador, balanço, trip 5393, Ponte Verdão, 1-0, pronto. Trip 5393, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 079. Autorizado alinhar e decolar, 5393. Alinhar, Alfa, confirma o pátio. A cada vai ser essa lista. Gente. 85 alterna, 125 decimal 45. 2685 2545, tá 3305, obrigado. Bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Alfa, autorização, hora que eu vi. 29, confirme se foi feito alguma DLA. E aguarde. Tango Mike Charlie Alpha, avistado, livre pouso, pista 17, vento 170 graus, 0 menos. Repouso 17, grata Mike Charlie Alpha. Trip 5393, decolada 27, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa noite. Controle, saldo, boa noite, o Trip 5393 decolou na sua escuta. Trip 5393, boa noite, contato radar, sub e mantenha 190, saída PUCA. Olá, Angel, perfil da PUCA 5393. No través do portão 8, segue a viatura Follow Me até o 10. 7, Juliette, no través do 8, segue a viatura até o 10. Gol no 723, boa noite. Salvador 356, do Marcelo 5256. Então, 3178, complete o final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Boa noite, bom povo. Boa noite, 3178, está 6 dias de acesso. 120, decimal 8. 190, Paranacaju, na Golf 677, estão no zero, curva esquerda, saída Tuca, Gama de Cor, na posse, direto da Caju. Transponder 505, controle 1201. Quatro, trip 5216, chame pronto, pushback, acionamento, parte 3. Pará, 5216. Olhe, salvo o trip 5393, da presente solicito voar Aracaju. Mantenha a saída, guarde coordenação. Mantenha a saída, 5393. Trip 5393, autorizado direto Aracaju. Aracaju está presente, 5393, obrigado. Cruzino 78, no solo 233, libera direito, chama o solo em 121.9. Direito 221, boa, tá 3. Salvador, boa noite, tá 3178, vibrando na sua situação. 3178, táxi Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá 3178. Alfa 1, 2, 2, 2, Gol 9, 2, 5, 0, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Gol 9250 para Recife, o nível 410, 410 está autorizado via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, Jamo Caju, aciona 5052, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, curva esquerda após a decolagem, portão 4, chame pronto, Gol 9250. Salvador, muito boa, é o Gol 1-1-1-1 3-4, formação Bravo para a cópia Maceió. Continuando 3-4, Maceió 370 aprovado, via Peruísque 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo Caju, aciona 5056, controle 120, decimal 8. 3370 Salvador, via Peruísque 58, Orago, direto Maceió. Decolada 10, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Caju. 5056, transponder 1208, controle, Gol 1143. 1134. 134, correto. Portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Chame táxi, Rio 9810. 5393, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Recife, 126.85, alterna 125.45, boa noite. Boa noite, bom voo. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 10 no 5, bom voo, boa noite, Rio 9810. Salvador, boa noite, ao voo, 10, mais 8, da Marção Alfa. 10098, boa noite, chegada Mari, autoriza direto ITAP, desça para nível de voo 050, ajuste 90 no 5. Descida para 050, adição 015, ponho direto e tapo de voo, 1098. Salvador 4500, corrigindo agora no portão 8 para o push back acionamento. Livre Azul 5001, chama pronto para o táxi. Livre chama pronto para o táxi 500. Boa noite, Luna, 168. Luna 868, voe Mari, número 2 na aproximação. Mandando Mari 168. Rio 9810, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 05 nós. Alinha decolar, pista 10, Rio 98. Salvador, é o voo no 134, posição 5, pushback finalmente. Inicia de imediato. Acerto. Valeu, bicho, meu táxi, voo 9134. Vai reportar o táxi, 001 anda azul para o taxi 105 a bordo 4 e 10 de autonomia alterando Ribeirão Preto. Pátio em Índia, onde espera a torre 198 decimal 95, altímetro no 015, toma voo, boa noite, azul 5001. Pátio em Índia, ponto espera 10, chama a torre 198 95, no 015, de ajuste 5001, boa noite, bom trabalho, bom descanso a todos. Controle Salvador, o Rio 9810, da EUM, transição Motiva. Rio 9810, contato radar, submantenha 340, saída da EUM, autorizado Leda. Aguarde coordenação com o centro para poder voar Motiva. Ciente da presente, então autorizado, voa direto Leda, Rio 9810. Afirmativo. Direto Leda, Rio 9810. Rio 9810, o centro autorizou direto bridge. Direto bridge, Rio 9810. Para o táxi com o 1134, com 97 a bordo, 1230, alterna Salvador. Desça para 2000 pés, ajuste 905, autorizado final do procedimento e ele é executado, repórter estabilizado. Com 2000 pés, estado 615, repórter estabilizado, do 1098. Salvador, triple 5, 2, 1, 6, parte 3, posição 4, para o pushback nacional. Triple 5, 2, 1, 6, chame táxi. Camará, 5, 2, 1, 6. Solo, azul 4, aliás, azul 5, 1001. A gente tem um probleminha, tem que fazer um checklist. posso prosseguir via Juliette para liberar a passagem do Golfo? Você vai ter que retornar isso, retornar ao gate? Não, por enquanto retornar não, eu preciso fazer um checklist. Eu posso ir pela Juliette e ingressar na Alfa, qualquer coisa a gente volta pela Kilo? Sim, pode ingressar, consegue ver Juliette, Alfa e reposta ingressando na Kilo, no parte 3. Juliette e Alfa, ingresso pela Kilo, azul, segundo. Negativo. O 868, livre da restrição ETAP, desça para 3 mil pés. Ajuste no 015. Livre da restrição ETAP para 3 mil pés, no 015, ajuste 1868. Liso no 6 para o táxi com 54 POB 0300, e até na Recife. POB 051. POB 54. 4, afinado, pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo, boa noite, 352, eu não erro. Cliente, sempre via pátio, Índia Alfa, ponto espera, 18,95, 1015, grato, bom trabalho. Salvador Azul 5001. Ingressa à direita, via Kilo, parte 3, segue o ATR da Trip e vai reportar no ponto de espera da 10, faz o 5001, 11895, a torre quando pronto. Gente, porém, infelizmente o 5001 vai ter que regressar à posição, aí só aguardaremos a sua informação se prefere uma posição no pátio de cargas ou no finger 8 novamente, ou algum outro finger. Inicialmente o azul 5001, mantém a posição através do ponto médio aí do pátio 3, aguardando a coordenação, só um minuto. Afirmativo, muito obrigado, senhor. Vou manter aqui o ponto médio do pátio de carga do 5001. Abriso, Lock Glide, gol 1098. Gol no 098, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8, 95. 295, gol 1098, grátis. Bom pouso, boa noite. É, daqui a pouco. O 868, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Teste 2000, 1-0-5, reporte estabilizado 1868. Ajuste no 095. Grande autorização de pouso. E o 9898, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. Mensagem do Rio 9810. E o 9890, afirmativo, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133.95. 1251, 1-3395, Rio 9890, grato, boa noite. Boa noite, bom voo. O 1098 baixou e travou. Uno 1134, decolado às 57, chama o controle em 1208. 208, boa noite. Salvador Gol no 134, passa 1600. Precisa manter a proa por mais 10 milhas para essa formação externa. Gol no 134, afirmativo. Livre desvios, contato radar, submantenha 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 134. Gol no 134, após desvio, autorizar direto LED. Correção, direto PUCA. Após desvio, pro de PUCA, gol no 134. Vai a proa PUCA, então, o 1134 está presente, sem condição. Sim. Cruz no meio, Lima, tem cabeceira no zero. Gente, a Lima tem cabeceira no zero, 3-5-2. O 1098, no solo 59, libera direito, chama o solo 1219. Liberando 219, gol 1098. 95, até daqui a pouco. Até bom pouco. Obrigado. Frente da posição 7, não tenho nenhum visorte, tá do lado direito do avião da TAM, A320. Só um minuto. Fala, Salvador, boa noite, gol 1098, liberou. A linha decola o 3-5-2-1-6. Gol 1868, continue a aproximação, aguarde pista livre, um ajuste na 0-5. 0-5 aguardando, 1868. O Salvador, gol 1-3-4. Prossiga. Realiza pro de Aracaju. Aguarde coordenação com o centro, gol 1-3-4. Salvador, muito boa noite, Xané 62, informação brava. O Xané 62, 92, boa noite. Chegada Mari, desço para nível de voo 060. Ajuste no 0-5. Senta comigo, Xané 62, 92. 1868. Cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus, 069. Trem checado, livre pouso, pista no zero, 1868. Trip 52 no meia, decolada 01, no chama o controle em 120.8. Gente, controle 208, grato, boa noite. Boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 070. Ajuste no 095. Chegada Mari, descendo para o 070, 6205. O Sané 6212, autorizado direto, ITAP. ITAP na proa, 6212. Patrulha Salvador, o 35216 no perfil PUC da PUCA. Trip 5216, acione o código transponder 5095. Estacionado, testando, Trip 5216. Gol no 134, autorizar direto Maceió. Pro de Maceió da presente, gol no 134. Trip 5216, seu transponder, não recebo o mesmo. Recente, vou testar.